Que tipo, que tipo? Isso é coisa de filme, mas elas já me tomaram de mozão faz tempo. Recebam seu kit ilusão. Caí na besteira, fui na pilha da bandida. Tô sendo explorado no rodízio das amigas. As quengas montaram a facção. Parece um filme, mas elas já me tomaram de mozão. A chefe delas é essa Camila. Mozão, me salva dessas loucas, um bando de pervertidas. Ô, mozão, socorro. Elas tão me forçando a fazer amor gostoso. Ô, me resgata, por favor. Juro não te trair, a Camila me sequestrou. Ô, mozão, socorro. E elas tão me forçando a fazer amor gostoso. Juro não te trair, a Camila me sequestrou. Help me! Ó, eu vou te dar o meu Mac Pro, escreve lá, Google. Viaja lá, ó, pra Dubai, pra onde você quiser. E não esquece de mandar nude, tá bom? Caí na besteira, foi na pilha da bandida. Tô sendo explorado no rodízio das amigas. E as quengas montaram a facção. Parece um filme, mas elas já me tomaram de mozão. E a chefe delas é essa Camila. Mozão, me salva dessas loucas, um bando de pervertidas. Ô, mozão, socorro. E elas tão me forçando a fazer amor gostoso. Por favor, juro não te trair, a Camila me sequestrou. Mozão, socorro. E elas tão me forçando a fazer amor gostoso. Oh, me resgata, por favor. Juro não te trair, a Camila me sequestrou. Receba o kit ilusão. E a culpa é de quem? Sabe como é que é, né? É muita ilusão pra um kit só.